José Rominho Silva, o serial killer de Olinda que assassinou mais de 92 pessoas em 1884. A cidade de Olinda foi aterrorizada por um indivíduo que os jogadores chamavam de José Rominho, que era protagonizador de crimes bárbaros. A maioria dos seus assassinados era cometido com uma peixeira. José invadiu as casas dos moradores antes de soltar outros lados com soco ou peixeirada. Uma vez, certo dia, José Rominho estava indo para casa para roubar uma pessoa. Estava com uma 12. José Rominho então pegou a 12, tentou pegar a 12 da sua mão, mas tomou o tiro no meio da cara e ficou em coma por 3 dias no hospital da restauração. José Rominho perdeu boa parte da sua cara por causa do tiro, mas voltou a roubar no dia 19 de abril de 1885. Por causa dos ferimentos graves que sofreu na cara, ele mudou totalmente sua personalidade. Ele invadia as casas com uma lanterna procurando roubar mais itens de valiosos prêmios. Os itens mais caros que ele roubava, ele simplesmente jogava no rio e nadava com ele até chegar em outra maré, ou chegar até outro rio com seus itens. Para fazer isso que ele fazia, não tinha explicação, pois era doente mental do carro tido que levou. Isso José Rominho levou até a sua vida, fazer esse ato de nadar com seus objetos roubados até outro rio. José Rominho sempre buscava uma história diferente durante seu roubo. Ele sempre maltratava as pessoas durante seu roubo, porque era um rapaz maligno, não tinha mais esperança no seu ser, depois do tiro que levou na cara. Ele sobreviveu ao impossível. O impossível que sobreviveu é uma coisa inesperável e nunca aconteceu. Porque José Rominho, uma coisa que... E essa coisa que aconteceu com José Rominho é incrível na ciência. A pessoa tem que ter um cara muito forte para sobreviver a um tiro de 12 na cara que José Rominho levou. José Rominho também praticava zoofilia, como comia gatos, cachorros e um monte de coisa. Ele praticou canibalismo animalístico. Comeu um gato de uma dona de casa e depois roubar ela. Isso José Rominho levava sempre na sua vida, comer coisas estranhas. Um dia ele comeu 3 papel no mesmo dia, no lixo de uma casa. Ele sempre procurava comer mais coisas, sempre não digeríveis. E sempre gostava de andar no seu cavalo, que ele tinha seu cavalo chamado de filho da puta, que ele deu o nome desse cara da raiva que num dia não conseguiu fazer o roubo. Ele deu o nome do seu cavalo de filho da puta. Aí o roubo, ele queria sempre roubar com o cavalo agora. Ele pegou seu cavalo dia 12. E o seu cavalo, filho da puta, sempre nos ajudava a ser roubo, porque ele tinha umas pernas muito fracas, não conseguia correr direito, então ele subia no cavalo para ele correr. O José Rominho era sempre um rapaz muito cuidadoso do seu roubo. Ele era muito maltratou, malfeitor. Ele sempre falava: eu nasci para causar o inferno, porque eu sou José Rominho da Silva, eu sou de Olinda. Ele era um olindense bacana, não era bacana, mas se considerava bacana. Pedro Oli, tchau. A história de José Rominho da Silva, serial killer de Olinda.